Fecheiro 24, capítulo 28. Ela ficou parada em frente do portão de ferro, enquanto o carro se afastava lentamente e o silêncio rustilhante fechou-se à sua volta. Era impossível imaginar uma casa de aspecto mais abandonado ou proibitivo. A luz impiedosa do candeeiro da rua incidia como a lua cheia através dos ramos das árvores, sobre as pedras rachadas do caminho e os degraus de mármore cobertos de folhas mortas e sobre as altas colunas estriadas com a tinta branca a pelar e manchas negras de podridão, sobre as pranchas carcomidas do alpendre que se prolongava irregular até à porta aberta e a luz fosca e baça que tremeluzia ligeiramente. Lentamente deixou que o olhar percorresse as janelas de portadas fechadas, o denso jardim abandonado. Uma chuva fina começara a cair quando ela saiu do hotel e era agora tão branda que pouco mais era que uma neblina, fazendo brilhar a rua asfaltada e pairando sobre as folhas brilhantes por cima do gradeamento, aflorando apenas o seu rosto e ombros. Foi aqui que a minha mãe viveu até morrer, pensou. E tinha sido ali que a sua mãe tinha nascido e a mãe dela antes dela. Tinha sido nesta casa que Ellie tinha estado sentada, junto ao caixão de Stella. Pois de certo que tinha sido ali, durante todo o longo fim de tarde, enquanto bebiam cocktails e comiam salada e comida muito condimentada, que tinham falado apenas superficialmente de tais coisas. Carlota irá querer dizer-lhe. Depois de falar com Carlota, a porta estaria aberta para ela? O portão teria sido escancarado para a receber? O grande aro de madeira da porta parecia um gigantesco buraco de fechadura, alargando a partir de uma parte superior mais estreita. Onde é que ela já tinha visto esta mesma porta, com a forma de um buraco de fechadura, gravada no jazigo, no cemitério Lafayette. Como era irónico, pois aquela casa tinha sido o jazigo da sua mãe. Nem sequer a chuva silenciosa e doce tinha aliviado o calor. Mas agora havia uma brisa, a brisa do rio, como lhe tinham chamado quando se despediram dela, a alguns quarteirões de distância do hotel. E a brisa, cheirando a chuva, envolveu-a tão deliciosamente como água. Qual seria a fragrância de flores no ar, tão selvagem e profunda, tão diferente das fragrâncias de florista que a tinham envolvido anteriormente? Não resistiu. Ficou ali a sonhar, sentindo-se leve e quase nua, na sua frágil roupa de seda que acabara de vestir, a tentar distinguir a casa escura, a tentar respirar fundo, a tentar abrandar a corrente de tudo o que tinha acontecido, de tudo o que tinha testemunhado e apenas semi-compreendido. A minha vida está partida ao meio, pensou. E todo o passado é a parte posta de lado, à deriva, como um barco desamarrado, como se a água fosse o tempo e o horizonte, a demarcação do que continuaria a ser significativo. Ellie, porquê? Porquê é que fomos postas de parte? Porquê? Quando todos eles sabiam. Sabiam o meu nome, sabiam o teu, sabiam que eu era filha dela. Que quereria aquilo dizer? Aquelas centenas de pessoas a dizer esse nome, Mayfair, a repetirem-no vezes sem conta. Venha aos escritórios da Baixa depois de falarem, dissera o jovem Pierce. Pierce, com as suas faces rosadas, que já era sócio da empresa fundada há tanto tempo pelo seu bisavô. Era também avô de Ellie, sabe? Disse Ryan, o do cabelo branco e feições cuidadosamente cinzeladas, que era primo direito de Ellie. Ela não sabia. Não sabia quem era quem, nem de onde vinham, o que significava aquilo, e acima de tudo, porque é que nunca ninguém lhe tinha contado. Estremeceu de amargura. Cortland isto, Cortland aquilo, e Julian, e Clay, e Vincent, e Mary Beth, e Stella, e Anta, e Catherine. Oh, que doce música solista! Palavras ricas e profundas, com uma fragrância que ela agora respirava, como o calor que se colava a ela, fazendo até parecer subitamente pesada a blusa de seda que tinha vestida. Todas essas respostas estariam do outro lado da porta aberta? Estará o futuro do outro lado da porta aberta? Pois, afinal de contas, por que é que aquilo não se tornaria, apesar de tudo, num mero capítulo da sua vida, demarcado e raramente relido? Uma vez que ela regressasse ao mundo exterior, onde tinha sido forçada a viver durante todos aqueles anos, absolutamente afastada dos feitiços e encantamentos que agora a chamavam. Mas não iria ser assim. Porque quando uma pessoa se torna presa de um encantamento tão forte como este, nunca mais é a mesma. E cada momento naquele mundo estranho da família, do sul, da história, de laços de sangue, de amor oferecido, afastava-a mil anos do que ela tinha sido ou tinha querido ser. Eles saberiam? Adivinhariam sequer por instantes como era sedutor? Como ela se sentira tocada quando lhe fizeram convites, pelas suas promessas de visitas e de conversas futuras, do conhecimento da família e da lealdade da família e da intimidade da família? Laços de sangue. Adivinhariam eles como aquilo era indescritivelmente exótico, comparado com o mundo árido e egoísta em que passara toda a sua vida, como uma planta envasada que nunca viu o sol verdadeiro, nem a terra verdadeira, nem ouviu a chuva, a não ser contra janelas de vidro duplo. Por vezes olhava em volta, dissera Michael, sobre a Califórnia, e tudo me parecia tão estéril. Ela percebera, compreendera, antes de sequer sonhar com uma cidade como aquela, onde cada textura, cada cor saltava ao nosso encontro, onde cada fragrância era uma droga e o próprio ar era uma coisa viva que respirava. Fui para a medicina para encontrar o mundo visceral, pensou. E só nas salas de espera e nos corredores, junto ao banco, é que vislumbrei clãs reunidos, gerações a chorar e a rir. Queres dizer que a Ellie nunca te disse sequer o nome do pai dela? Nunca te falou de Sheffield, ou de Ryan, ou de Grady, ou... As perguntas sucediam-se, e ela tinha dito que não. No entanto, Ellie tinha regressado para ir àquele mesmo cemitério, ao funeral da tia Nancy, fosse lá quem ela fosse. E depois, naquele mesmo restaurante, tinha-lhes mostrado a fotografia de Rowan que trazia na carteira. A nossa filha médica. E moribunda, num sonho de morfina, tinha dito a Rowan: gostava que me mandassem de volta para lá, para casa. Mas não podem. Não podem fazer isso. Tinha havido um momento, depois de eles a terem deixado no hotel, e depois de ter ido ao quarto tomar um duche e trocar de roupa, devido ao calor peganhento, em que sentiram uma tal amargura que não conseguira raciocinar, nem racionalizar, nem sequer chorar. E é claro que sabia. Sabia com tanta certeza, como sabia qualquer outra coisa, que havia inúmeros deles que nada gostariam mais do que fugir àquilo tudo, àquela imensa teia de laços de sangue e memórias. No entanto, ela não conseguia realmente imaginá-lo. Muito bem, esse tinha sido o lado bom, tão avassalador como o perfume daquela flor no escuro, todos eles a abrirem-lhe os braços. Mas que verdades aguardariam por detrás daquela porta, sobre a mulher-criança no caixão? Durante muito tempo, enquanto falavam, com as suas vozes a chapejar juntas como champanhe, ela pensara: será que, por milagre, algum de vocês sabe o nome do meu pai? A Carlota irá querer, bom, dizer o que tem a dizer. Tão nova quando nasceste, o pai nunca nos disse. Dali, ao luar elétrico sobre as laches rachadas, via a parte lateral do alpendre que Ryan e Bea lhe tinham descrito. O alpendre, onde a mãe se sentou numa cadeira de balanço durante 13 anos. Não creio que tenha sofrido. Mas agora apenas tinha de abrir o portão de ferro, subir os degraus de mármore, atravessar as tábuas apodrecidas, empurrar a porta que tinha sido deixada aberta. Por que não? Queria tanto saborear a escuridão no interior que agora nem sequer sentia saudades de Michael. Ele não podia fazer aquilo com ela. Subitamente, como se tivesse sonhado, viu a luz tornar-se mais forte por trás da porta. Viu a porta abrir-se e surgir a figura da velha senhora pequena e magra. A sua voz soou decidida e clara na escuridão, quase com um sotaque irlandês, sombrio e grave. Vais entrar ou não, Rowan Mayfair? Ela empurrou o portão, mas este não cedeu e ela contornou-o. Os degraus estavam escorregadios e ela subiu-os devagar e sentiu as tábuas do alpendre de madeira cederem muito ligeiramente sob os seus pés. Carlota tinha desaparecido, mas quando Rowan entrou no hall, viu a sua figura pequena e indistinta ao longe, junto à entrada de uma grande sala, onde brilhava uma única luz que iluminava toda a distância de um pé direito muito alto à sua frente. Seguiu lentamente a velha senhora. Passou por umas escadas que se erguiam impossivelmente íngremes até um segundo andar escuro e do qual nada conseguia ver. E passou por umas portas à direita que davam para uma enorme sala de estar. A luz dos candeeiros da rua entrava pelas janelas da sala seguinte, tornando-a esfumada e de um branco lunar, e revelando uma grande extensão de chão a brilhar e algumas peças indefiníveis, peças de mobiliário espalhadas. Por fim, passando por uma porta fechada à direita, avançou para a luz e viu que tinham chegado a uma grande sala de jantar. Havia duas velas em cima da mesa oval e eram apenas as suas chamas, ligeiramente tremuluzentes, que no interior iluminavam tudo. Pareciam espantosamente regulares, erguendo-se quase num fio para revelar os murais nas paredes, grandes imagens de carvalhos cobertos de musgo e terra arada. As portas e as janelas erguiam-se 4 metros acima da sua cabeça. Com efeito, ao olhar para trás, para o longo corredor, a porta da frente pareceu-lhe enorme, com a moldura a cobrir toda a parede, até ao teto envolto em sombras. Virou-se, ficando a olhar para a mulher, que estava sentada à cabeceira da cama. Que estava sentada à cabeceira da mesa. O seu cabelo branco, espesso e ondulado, parecia muito branco na escuridão, apanhado em volta do seu rosto de uma forma mais suave do que antes. E a luz da vela fazia duas chamas distintas e assustadoras em torno dos seus óculos. Sente-se, Rowan Mayfair, disse ela. Tenho muitas coisas para lhe dizer. Teria sido teimosia que a fez olhar uma última vez em volta dela, ou apenas a sua fascinação, que não podia ser interrompida. Viu que os cortinados de veludo estavam quase rasgados em alguns sítios e que o chão estava coberto por uma carpete já no fio. Um cheiro a pó, ou a mofo, desprendia-se dos assentos almofadados das cadeiras de madeira trabalhada. Ou seria da carpete, talvez? Ou dos tristes cortinados? Não interessava, estava em todo lado. Mas havia um outro cheiro, um outro delicioso cheiro, que a fez pensar em madeira e em sol, e estranhamente em Michael. Cheirava-lhe bem. E Michael, o carpinteiro, compreenderia esse cheiro, o cheiro da madeira na velha casa e o calor que nela se acumulara ao longo do dia, ligeiramente misturado com todos estes cheiros, o das velas de estearina. O lustre, obscurecido no teto, apanhava a luz das velas, refletindo-a em centenas de lágrimas de cristal. — É de velas — disse a velha senhora. — Já estou demasiado velha para subir para as mudar. E a Eugênia também está demasiado velha. Não o pode fazer. Fazendo um ligeiríssimo gesto com a cabeça, apontou para o canto oposto. Sobressaltando-se, Rowan apercebeu-se de que estava ali, de pé, uma mulher negra, uma frágil criatura, com pouco cabelo e olhos amarelados, de braços cruzados, aparentemente muito magra, embora fosse difícil de ver na escuridão. Nenhuma da sua roupa estava visível, a não ser um avental enxovalhado. — Já podes ir, querida — disse Carlota à mulher negra — a menos que a minha sobrinha queira beber qualquer coisa. — Mas não quer, pois não, Rowan? — Não, não, muito obrigada, Miss Mayfair. — Trate-me por Carlota ou Carl, se preferir, é indiferente. Há centenas de Mrs. Mayfair. A velha mulher negra afastou-se, passando em frente à lareira e contornando a mesa, saindo pela porta para o longo corredor. Carlota ficou a olhar para ela enquanto saía, como se quisesse estar completamente sozinha, antes de dizer mais alguma coisa. Subitamente ouviu-se um ruído metálico, estranhamente familiar e, contudo, completamente indefinível para Rowan, e depois o clique de uma porta a fechar-se, e um ruído profundo, como o de um grande motor a revolver e a esforçar-se nas entranhas da casa. — É um elevador? — murmurou Rowan. A velha senhora parecia estar a controlar o som. O seu rosto parecia mirrado e pequeno, sob o grande volume de cabelo. O baque surdo do elevador a parar pareceu satisfazê-la. Olhou para Rowan e apontou para uma cadeira solitária junto ao longo flanco da mesa. Rowan dirigiu-se para lá e sentou-se, de costas para as janelas que davam para o pátio. Virou a cadeira, de forma a ficar de frente para Carlota. A maioria dos murais pareciam tornar-se visíveis quando ela erguia os olhos. Uma casa de plantação, com colunas brancas e montes ondulados como fundo. Olhou para lá das velas, para a velha senhora, e ficou aliviada por já não ver o reflexo das minúsculas chamas nos seus óculos, apenas o rosto mirrado e os óculos a brilhar, transparentes à luz, e o tecido escuro às flores do vestido de mangas compridas, e as suas mãos magras a saírem dos punhos de renda do vestido, segurando com dedos nudosos aquilo que parecia ser uma caixa de joias de veludo. E foi isto que empurrou subitamente na direção de Rowan. — É seu — disse. — É um colar de esmeraldas. — É seu. E esta casa é sua. E o terreno onde está construído. Repito. E o terreno onde está construída. E tudo de valor que ela contém. Além disso, há uma fortuna umas 50 vezes superior à que presentemente tem, talvez 100 vezes, embora isso ultrapasse agora o meu conhecimento. Mas ouça o que eu tenho para lhe dizer antes de reclamar o que é seu. Ouça tudo o que tenho para lhe dizer. Fez uma pausa estudando o rosto de Rowan e a percepção de Rowan quanto à ausência de idade na voz da mulher. Na verdade, quanto a toda a sua maneira de estar, intensificou-se. Era quase arrepiante, como se o espírito de uma pessoa jovem habitasse aquela estrutura velha, dando-lhe uma feroz animação contraditória. — Não — disse a mulher. — Sou velha, muito velha. O que me manteve viva foi esperar pela morte dela e o momento que eu mais temia, a sua vinda cá. Rezei para que Ellie tivesse uma vida longa, que Ellie a conservasse unida a ela durante esses longos anos, até dias de já ter apodrecido na sepultura e até a cadeia se quebrar. Mas o destino pregou-me mais uma pequena partida, a morte de Ellie. A morte de Ellie, e nem uma palavra a informar-me. Foi assim que ela quis, disse Rowan. Eu sei. E a velha senhora suspirou. Eu sei que o que diz é verdade. Mas não foi o facto de eu não ter sabido. A própria morte é que foi o golpe. Está feito e não podia ser evitado. Ela fez tudo o que pôde para me manter afastada, disse Rowan com simplicidade. Insistiu que eu assinasse uma promessa de que nunca regressaria. Decidi quebrá-la. A velha senhora ficou calada durante alguns instantes. Eu quis vir, disse Rowan. E depois, da forma mais branda e implorativa que soube, perguntou: por que é que quis que eu não viesse? Foi uma história assim tão terrível? A mulher ficou calada a olhar para ela. Você é uma mulher forte, disse. É forte. Da mesma maneira que a minha mãe era forte. Rowan não respondeu. Disseram-lhe que tem os olhos dela? Alguns deles teriam idade para se lembrarem dela? Não sei, disse Rowan. Que é que viu com os seus próprios olhos? Perguntou a velha senhora. Que é que viu que sabia que não devia lá estar? Rowan sobressaltou-se. A princípio pensou que tinha interpretado mal as palavras. Depois, numa fração de segundo, apercebeu-se de que não tinha e pensou imediatamente no fantasma que lhe aparecera às 3 da tarde. E subitamente este confundiu-se inexplicavelmente com o seu sonho no avião de alguém invisível que lhe tocou e a violou. Perturbada, viu o rosto da velha senhora iluminar-se com um sorriso, mas não era um sorriso amargo ou triunfante, era apenas um sorriso de resignação. Depois o rosto voltou a ficar imóvel e triste e interrogativo. À luz fraca, a cabeça da velha senhora pareceu por instantes um crânio. Então ele foi ter consigo, disse ela com um leve suspiro, e pôr-lhe as mãos em cima. Não sei, disse Rowan, explique-me isto. Mas a mulher limitou-se a olhar para ela e a esperar. Era um homem magro e elegante. Veio às 3 horas, à hora da morte da minha mãe. Vi-o tão claramente como a vejo a si, mas apenas por instantes. A mulher baixou os olhos. Rowan pensou que os tinha fechado. Depois viu um leve fulgor de luz por baixo das pálpebras. A mulher cruzou as mãos à sua frente sobre a mesa. Era o homem, disse ela. Era o homem que fez com que a sua mãe enlouquecesse e com que a mãe dela também enlouquecesse. O homem que servia a minha mãe, que dominava todos à sua volta. Os outros falaram-lhe dele? Avisaram-na? Não me disseram nada, disse ela. Isso é porque não sabem. E finalmente apercebem-se de que não sabem. E agora deixam-nos a nós os segredos, como deviam sempre ter feito. Mas o que é que eu vi? Por que é que ele veio ter comigo? Voltou a pensar no sonho, no avião, e não conseguiu encontrar resposta para relacionar as duas coisas. Porque ele acredita que você é dele, disse a mulher. Dele, para amar e tocar e para dominar com promessas de servidão. Rowan voltou a sentir-se confusa e com um calor surdo no rosto. Dele para tocar? O ambiente fantasmagórico do sonho voltou. Ele dir-lhe-á que é ao contrário, disse a velha senhora. Quando ele lhe falar ao ouvido, para que mais ninguém ouça, Dirá que é seu escravo, que passou de Deirdre para si. Mas é mentira, minha querida, uma terrível mentira. Ele fará de si sua e fará com que enlouqueça se se recusar a fazer o que ele quer. Foi isso que ele fez a todas. Parou de falar, franzindo as sobrancelhas enrugadas, com o olhar a percorrer a superfície poeirenta da mesa, exceto àqueles que foram suficientemente fortes para lhe pôr rédeas e forçá-lo a ser o escravo que dizia ser e utilizá-lo para os seus próprios fins. A sua voz deixou de se ouvir para a sua interminável maldade. Explique-me. Ele tocou-lhe. Não lhe tocou? Não sei. Sim, sabe. Fica imediatamente corada, Rowan Mayfair. Bom, deixe que eu lhe pergunte, minha rapariga, minha jovem independente, que tem tido tantos homens de sua livre vontade. Foi tão bom como um homem mortal? Pense antes de responder. Ele dir-lhe-á que nenhum homem mortal lhe pode dar o prazer que ele dá. Mas foi verdade? Tem um preço terrível esse prazer. Pensei que fosse um sonho, mas vi-o. Isso foi na noite anterior. Ele tocar-me foi num sonho, foi diferente. Ele tocou-lhe mesmo até ao fim, disse a mulher, por mais drogas que lhe dessem, por mais estúpido que fosse o seu olhar, por mais mecânico que fosse o seu andar. Quando se deitava na cama à noite, ele tocava-lhe. E ela torcia-se na cama sob o seu toque, como uma pega ordinária. Forçou-se a não continuar a falar. E depois o sorriso voltou a bailar-lhe nos lábios, como a luz. Isso irrita? Está irritada comigo por eu lhe estar a contar isto? Pensa que era um espetáculo agradável? Acho que ela estava doente e louca, e que era humano. Não, minha querida. As suas relações nunca foram humanas. Quer-me fazer acreditar que o que eu vi era um fantasma e que ele tocava na minha mãe e que eu herdei? Sim. E controle a sua ira, a sua perigosa ira. Rowan ficou estupefacta. Foi invadida por uma onda de medo e confusão. Está a ler os meus pensamentos e tenho estado a fazer desde o início. Ah, sim, o melhor que sei. Gostava de conseguir ler melhor. A sua mãe não era a única mulher desta casa com esse poder. 3 gerações antes, era eu que estava destinada a ter o colar. Vi-o quando tinha 3 anos, com tal clareza e força que ele conseguiu dar-me a mão. Conseguia erguer-me no ar, sim, erguer o meu corpo. Mas eu recusei-o. Virei-lhe as costas. Volta para o inferno de onde vieste. E utilizei os meus poderes para o combater. E agora este colar passa para mim porque eu o consigo ver? Passa para si porque é a única filha rapariga e não é possível ser de outra forma. Passaria para si por mais fracos que fossem os seus poderes. Mas isso não interessa, porque os seus poderes são fortes. Muito fortes, e sempre foram. Fez uma pausa, voltando a estudar Rowan, o seu rosto imperscrutável por instantes, talvez destituído de qualquer juízo específico. Imprecisos, sim, e inconsistentes, é claro, e incontrolados, talvez, mas fortes. Não os subestime, disse Rowan baixinho. Eu nunca o faço. Há muito tempo, Ellie falou-me nisso, disse a velha senhora. Ellie contou-me como conseguia fazer com que as flores murchassem. Ellie contou-me como conseguia fazer com que a água fervesse. É uma bruxa mais poderosa até do que Anta ou Deirdre, disse-me ela a chorar e implorando os meus conselhos quanto ao que podia fazer. Mantém-na longe daqui, disse eu. Assegura-te de que ela nunca regressará à casa. assegura-te de que ela nunca venha a saber. Assegura-te de que nunca aprenda a utilizá-los. Rowan suspirou. Ignorou a dor surda ao ouvir a referência a Ellie. A Ellie a falar com estas pessoas sobre ela. Ela ficara isolada e todos eles aqui, até esta desgraçada velha mulher. Sim, e volto a sentir a sua ira. Ira contra mim. Ira por aquilo que pensa que fiz à sua mãe. Não me quero zangar consigo, disse Rowan num fio de voz. Só quero compreender o que está a dizer. Quero saber porque é que fui levada para longe daqui.